Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1013, Mogol. 1013, ajuste autorizado via Índia até o ponto de espera, quando lá de 895, bom dia, voo 973. Para o táxi, o voo 9434.36 a bordo, tem 2 horas e 40 galeão. Voo 9434, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1013, bom voo. Positivo 10113, Ibi táxi, então ponto de espera da 10, via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera 1895, voo 9434. Alô, bom dia, é o Sam Mike Antigo. Sam Mike Yankee Golf, bom dia, prossiga. Mike Yankee Golf se encontra estacionado aqui na remota 12, solicita autorização para reboque ponte 8 do estádio principal. Mike Yankee Golf, aguarde para início. Sim. Voo 1973, ponto de espera 10, pronto. Voo 1973, autorizado aliás, decolar, pistão 0, vento 1-0, 0 grau, 0-9 nós. Livre aliás, decolar, pistão 0, voo 1973. Yankee Golf, autorizado o início, reporte no término. Ciente, reportar no término. Bom dia, o voo 9434, pode esperar número 0, pronto. Voo 9434, autorizado ali, ali manter pistão 0. Ali mantendo 0. Estabilizando na sinal da aeronave, igual gol 1-8-1-2. 1-8-1-2, torre 1-8-1-5. Bom dia, gol 1-9-7-3, decolou, Daniel. 1-8-1-7-3, com a nota radar saída da El, nível 3-6-0. 3-6-0 da El, autoriza a letra da FNEC? Autorizado. É. Decolagem autorizada, vento no 00 graus, 1-0 nós. Livre decolagem no 0, voo 1-4-3-4. Torre Salvador, eu vou 1812 aí na Avidão 90. 1812, continua a aproximação, vai de pista livre, altimetro 10, 1-3. Vai dar. Decolado 27, controle de 1208. 208, voo 9434, bom dia. 1812, pouso autorizado, pista 0, vento 00 graus, 099. Eu pouso 1892. Pegou 9434. 9434, contato radar, saída Arbor 1, tudo mantém nível 360. Abro 1360, voo 9434. Mike Yankee Golf agradece o término do reboque aqui, ponte 8. Bom dia, bom trabalho. Mike Yankee Golf, bom dia. Frequência livre. Zona 2, só longe 29, direita 1219. Direita 1219, gol 1819. Boa noite, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1819. Sam está pronto para pushback, acionamento o 3520. 520, aguarde para início. É. 1812, agilizando, ingresso Juliette, portão 10. Agilizando, Juliette, portão 10, voo 1812. 3520, coordenando com a equipe de solo, assim que o Boeing da Gol livrar a retaguarda, inicie no táxi. É assim que o Gol passar, está autorizado o TAN 3520. Gol 9434, chama Recife em 1260. Afirma, Gol 9434. Afirma, centro Recife em 1260. 1260, Grande, bom dia. 434. Paulo, bom dia. Gol 561, informação Delta de coordenação Galeão. Gol 561, bom dia. Delta confere. Galeão, autorizado, VP 9857, após Monsur, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El Leda após Irume. Aciona 5110, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, via por novembro 87, Monsur, destino Galeão para o gol no 561. Decola da pista 10, com a primeira curva à direita. No perfil da El Leda. Irume, transponder 5110, controle 208, gol 1561. Quando 561, no cotejamento correto, no parte 3, reporte pronto. Parte 3, 5 Romeu, vai reportar quando pronto, quando 561, muito obrigado. O táxi da 3520 está com 140 bordos, autonomia de 2 horas e meia, alterna Maceió, a escuta do táxi. TAN 3520, autorizando táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 13, bom voo. Parte 1 no Índia, 1295 lá, com 1013, bom dia. Torre, bom dia, o Tassi 3520. 3520, autorizado a linha decolar, pista 10, vento 00 graus, 09 graus. A linha decola, Tassi 3520. Salvador, 38 no meio, Ciara, identificação de chegada à mar e desse mantém o 50. Decolada 41, controle 1208. 208, boa. Controle Salvador, usa 3520, boa. 3520, senhora D. 3520, contato radar, saída PUCA, nível 370. PUCA, subindo para o 370, usa 3520, pode voar, Aracaju? Por favor, PUCA, o 3520. PUCA, 3520. PUCA, Então 3520, chama Centro Recife em 126, decimal 85. 2085. São 3896, desça para 2500, autorizada por Oda Serra Vitor 366, reporta estabilizado. Ajuste 1013. Paulo de Salvador, o voo 1819. 1819, bom dia, informação em curso Delta, pronto, cópia? Eu já te chamo para cópia, só uma informação, eu tenho uma aeronave acionada do meu lado esquerdo fazendo teste de motores, você recebeu mais ou menos a previsão desse acionamento, porque eu preciso fazer o embarque na minha aeronave? Irei perguntar mesmo, ok? Aguarde 1819. Uno 561 na escuta? Cara, na azul do lado esquerdo, viu? 561, desconsidere. Gol 1811 na escuta? 811 na escuta? Alô, Gol 1819, informa que o aeronave da Azul aqui fez os cortes dos motores. Muito obrigado, já deixou para a cota. 1-1, ciente, reporte quando pronto para cópia. Ok, obrigado. Passar o 10-3-6-6-3-2-3-6. 3-8-6, torre 18-95. 18-95, boa. Oi, Salvador da 386, bom dia. 386, pouso autorizado, pistão no 0, vem com 00 graus, 08 na pista. Autorizado, pouso, tá 386. Posição 5, meu, 561. Bora 561, autorizado, feedback de acionamento, reporte táxi. Autorizado, reportar para o táxi, 561. Salvador, Azul, Alfa, Zulu, Hotel. Azul, Alfa, Zulu, Hotel, bom dia, prossiga. Muito bom dia, Azul, Alfa, Zulu, Hotel, pede autorização de reboque do Parte 3, para o Parte Principal, gate número 3. Azul Alfa, Zulu Hotel, no pátio 3, aguarde. Ok, Azul Alfa, Zulu Hotel, aguardando. Alfa, Zulu Hotel, no pátio 3, confirme a posição? Azul Alfa Zulu Hotel, copiou? Azul Alfa Zulu Hotel, posição número 4. Quente. Sala 01 no direito, 1219. Olha, na Golf, 1219, tá? 3816, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, da 3816. Para o táxi do 1561, temos 1516 a bordo, 3 horas e 36 minutos de autonomia, treinando Campinas, 1561. 1561, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no Índia, ponto de espera torre 1186995. Ajuste na 013, no voo. 013, em frente, parte 1 na Índia, ingressão na Índia 42895. Obrigado, bom dia, Gono 5961. Azul Alfa Zulu até autorizado o início do rebote, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, Azul Alfa Zulu até autorizado, reporte para ingresso no pátio principal. Bom dia, Gono 561, ingressando ainda no PC. 561, autorizado a linha de decolagem, pista no 0, vento no 00 graus, 079. Autorizado a linha de decolagem, pista no 0, Gono 561. 3816, ingresso em Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, tá 3816. Solo 1811 com informação Delta do 5. 1811, informação Delta confere. Autorizado Sierra Bravo, Papa Alfa, via Pesulo 21, após que come rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor 1, posição Elefa, após Litbo. Aciona 5117, controle 120, décimo 8. Autorizado então, nível 340, Terra Bravo, Papa Alfa. Decolando a posição no zero, primeira curva à direita, na saída Arbo 1, transição Elefa, após direto seguinte, Aurovia Upper Zulu 21. 5117, eu transponde 1208, o controle, o gol. 1811, cotejamento correto no pátio 3, reporte para o pushback acionamento. Vai reportar o 1811. Fala Salvador, Azul Alfa, Azul Hotel está pronto para ingresso ao pátio principal. Alfa Zulu Hotel, de passagem é Boas Data, assim que mesmo ingressar no 5. Então, reboque, reporte no término. Ok. 1098, dessa via chegada a Mari para nível de voo 050, que é negar 1093. Está autorizado direto para a casa 366. Voo no 561, voo no 561, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2305, bom dia, obrigado. Azul Alfa, Zulu Hotel, bom dia, frequência livre. Uno 811, autorizado, pushback, acionamento, reporte táxi. Autorizado, vai mandar para o táxi, Uno 811. Garra Bravo, Fox, com 170, meu ver. Confirme a autonomia? 0525. Gol 1811, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio 3, pátio 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 0013, Mogol. E autorizado o táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera 18, 0013, no ajuste. 811, obrigado, bom dia. Autorizado 9098, desça para 2500 pés, Renegal 9013, autorizado a RNAVE, reporte visual com campo. Contra visual, 1, autorizada na área, colapso no 0, vento 090 graus, 079. E autorizado a linha decolada 1, 0, 1, 8.